Prepare seu Gadget Belt, porque você está prestes a ouvir o Gadget Cast! Olá, Batmins e Batminas da Interweb! Bem-vindos ao primeiro Gadget Cast, o podcast da turma do Gadget Belt. Eu sou o Caleg, e por ordem de sexês estão aqui comigo, primeiro, Vini Boy. Hello, amigos! Túlio Tornado. Olá, amiguinho. Yuri Gagari. E aí, galera? Juninho. Só Juninho, porque eu não lembro nem a filha desse rapaz. Oi? E hoje nós vamos bater um papo sobre o iOS 8. Essa atualização do sistema operacional iOS que tá saindo aí, fazendo um alarde aí pra galera, né? Só lembrando a vocês aqui que ninguém é profissional, ninguém é especialista da área, é tudo ideia da nossa cabeça e é tudo feito por diversão, então, por favor, se divirtam e vamos lá! Pra quem não sabe, o iOS é o nome do sistema operacional dado aos aparelhos móveis da Apple, no caso o iPhone. Depois ele veio a ser colocado também em outros aparelhos da Apple, como o iPad e o iPod. Ele é derivado do Mac OS X, né? E tem base em Unix. E o Tuco vai explicar pra gente agora o que é Unix. Unix é um sistema operacional baseado em linha de comando, ou seja, não tem interface gráfica. Não tem interface gráfica? Não. O que é uma interface gráfica? Interface gráfica são os ícones. Mas você é burro. São os íconezinhos. Você é usar o mouse, no caso, o Unix não usa mouse, usa o teclado com linha de comando. Porque interface gráfica tem muito a ver com mouse. Acho que o mouse dá pra você fazer a interação, no caso, com os ícones. Você clica no ícone, abre e sai o programa. No caso, no Unix, você tem que digitar o comando correto pra abrir uma pasta, por exemplo. Eu esqueci de relacionar o Unix junto com o macOS X. Que o macOS X é baseado em Unix. E no caso, o núcleo do macOS X é baseado em Unix. Ou seja, ele pegou a parte bacana do Unix, que é a parte de segurança, que é muito seguro, e implementou tipo uma interface gráfica e surgiu o macOS X. Two iPhones walk into a bar. I forget the rest. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. O iOS, né, ele foi apresentado inicialmente em 9 de janeiro de 2007, com o nome de iPhone OS, que ele só veio mudar depois de 4 anos, em junho de 2010, com o lançamento do iOS 4. O engraçado, né, é que quando lançou o iOS, né, no primeiro iPhone lá, era o iPhone 3G, né, o primeiro que lançou? Não. Que 3G? Você tá maluco, velho? Foi qual, Jorge? iPhone. Foi só o iPhone, né? Quando lançou ele era uma bosta, né? Não fazia nada, não tinha multitarefa, não tinha 3G, inclusive. Vocês sabiam que a App Store só foi implantada no iOS 2? Muito bacana, muito legal. E, véi, tu não pode falar que o primeiro iPhone era uma merda, porque você tá comparando o bicho com padrões de smartphones de hoje em dia. Quando a parada saiu, era completamente revolucionário, velho. É, velho. Tipo, abriu portas pro que a gente chama de smartphone hoje. Não, sim, eu não estou falando que ele era uma merda pro padrão da época, mas em comparação do que a gente tem hoje, né, ele era uma bosta. É claro, velho. Porra, então o primeiro celular não é uma bosta. Pode negar que a Apple revolucionou o mercado de celular. Claro. Sem dúvida. Isso é um fato. É, com, depois do iPhone que eles decidiram falar assim, vamos fazer smartphones. Porque antes o máximo que a gente tinha é aquele Palm Top da Palm, né? Verdade. Túlio, você que usou mais o iOS 7, você pode falar dele um pouco pra gente? Eu comecei usando o iOS no iPod Touch, segunda geração. Eu pulei do iOS 4.0.1, alguma coisa assim, pro iOS 7. Eu pulei do 4.7, no caso, quando eu comprei o iPad. Sim, mas e aí, como foi a sua experiência? O que você tem pra falar sobre o iOS 7? É um sistema profissional muito bom, ótimos aplicativos. No caso, a usabilidade do sistema é bastante intuitivo. Isso, no caso, uma coisa bacana também que muitos podem até não gostar, mas a maneira como o iOS gerencia os arquivos. No caso, não tem um sistema de arquivos que nem do Android. Cada aplicativo gerencia o seu arquivo. Você não tem como fazer uma pesquisa por um arquivo usando tipo aquele sistema de pastas, assim, como se fosse no Windows. Você vai na pasta de download, você não usa pastas no iOS. Cada programa gerencia um aplicativo. E isso acaba se complicando um pouco a vida do usuário leigo, que não entende muito disso. Ele quer abrir um documento PDF, ele simplesmente abre o Adobe e procura o arquivo dentro do próprio aplicativo. Em vez dele procurar o arquivo. O arquivo, ir em tal parte, abrir aquele arquivo que nem você muitas vezes faz no Android. Saquei, pô, bacana isso mesmo, realmente. Two iPhones walk into a bar. I forget the rest. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. Yuri tem alguns números pra falar aqui pra gente. Segundo o site StatCounter, o mercado norte-americano é dominado principalmente pelo iOS, mas aqui na América do Sul, na América Central e na maior parte do resto do mundo, é o Android que domina. Android da hora. O Android corresponde a cerca de 52% de todos os... Isso, o Canadá também é iOS. Segundo o site... Em maio de 2014, 52% dos aparelhos rodam Android, seguido pelo iOS com 23%, e depois série 40, que eu não conheço, 8%, o resto é Windows Phone, Symbian. Essas coisas que ninguém usa, né? Hey. Quem usa isso, na verdade? Eu nunca conheci ninguém que usa essas merda, não, mas... Eu acho que nem tá aqui pra falar. É, na verdade. Existe um celular na face do Terra pra essa porra. Eu já usei Symbian. Usei Symbian durante muito tempo. E. Na real é uma bosta. Tá vendo? Os aplicativos são todos. Tipo, quase não oficiais, saca? São aquelas paradinhas que ninguém monta em casa e bota naquela porra. Cheio de bug e não é legal. Na real, quando eu comprei o celular era muito bom sim, mas eu não tinha usado nenhum celular de top de linha. Então eu só conhecia Androidzinhos bostas e o Symbian, que foi um grande quebra-galho. Aí depois o Symbian eu passei pro Android, já tava no Jellybean já. Vinícius, você tá aí? Tá na escuta? Tô sim. Cara, por que raios alguém usaria um Windows Phone? É mó bom. Cara, sinceramente, ó, os Androids que eu usei são Samsung. Logo, eles travam pra caralho, certo? Correto. O iOS é um sistema operacional ótimo, lindo. O iOS, né? I'm sorry. E o que eu não gosto dos iOS é simplesmente a monopolização que há entre os programas. Compreende? Tipo, eu não posso simplesmente colocar a porra do USB no meu computador e transferir arquivos. Eu tenho que baixar o iTunes, eu tenho que fazer uma conta no iTunes pra sim colocar as músicas e coisas. Se fosse só isso, tranquilo. Mas tem a parada também do Bluetooth. Tá certo, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, mas antigamente não tinha. Então isso, desde os primórdios do iOS, me fez ter raiva dele. É essa privatização, saca, das coisas. Era algo parecido com eu tenho iOS, só vou transferir coisas pra iOS. Na real, o que que eu ia falar mesmo? Até esqueci. A gente tava falando mal do Deus. Ah, então. A Samsung usa a interface chamada TouchWiz, que é uma interface pesada pra caralho. Interface cheia de frufru e acaba deixando o smartphone muito... acaba sobrecarregando o smartphone. E também a Samsung, ela tem muitos smartphones de entrada. Os smartphones de entrada e mediano, no caso dos smartphones, eles não têm poder de processamento, logo vai travar. E é isso que eu não... meio que não gosto de comparar números de iOS com números de Android, porque quem usa iOS se dispôs a pagar um preço alto pelo smartphone. E quem usa... babaca, né? Não, cala a boca, Caleb, você que é babaca. E quem usa Android pode simplesmente comprar um celularzinho de 200 pau, tá? Agora que eu tenho um celularzinho de 200 pau, eu sou usuário de Android. Mas certeza que se essa pessoa tivesse a possibilidade de comprar um celular top de linha, eu não sei se ela optaria por Android. Por isso que eu não gosto de comparar números de Android com iOS. Até porque... todo dia... véi, a cada dia aumenta o usuário de iPhone. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. Mas então vamos falar do que a gente veio falar mesmo. A gente veio aqui, marcou esse podcast pra falar do iOS 8. É que é a nova plataforma aí que tá sendo lançada, já saiu a fase beta, já tem uns videozinhos aí de gente falando que usou, de como instalar, do que achou. Quem quer falar aí sobre um pouco sobre o que vai rolar agora no iOS 8 e a sua androidização, como diria o nosso amigo Juninho? Só um adendo, não é uma nova plataforma, é uma atualização de uma plataforma. Perdão, desculpa. Mas então, eu vi vídeos de... porque saiu a beta, né? Então a galera tá começando a testar. Eu ouvi boatos de que a bateria é uma merda, de que o WhatsApp tá impossível de ser usado, mas que o sistema tá agradando bastante. Mas no caso, a versão beta não é uma versão pra se comparar. Sim, não, claro, claro. De bateria. Sim, é. Mas aí a gente teria que listar as novas funções. Tipo, notificação direto no seu Mac, se você quiser. É, isso é muito bacana. Eles fizeram toda uma união, né? Entre todos os aparelhos que usam o sistema OS. O iOS, no caso. Não, oi? Nada. Mas enfim, responder notificação pela tela de bloqueio, isso me parece muito bacana. Só que eu não sei como eles vão resolver isso com o sistema de segurança, né? Mas até que não faz muito sentido criticar essa resposta de notificação por tela de bloqueio. Porque se a pessoa optar por não bloquear o celular, ela não tá optando por não ter... tipo, deixar o celular pronto pra que qualquer pessoa chegue, pegue, desbloqueie e comece a pulsar. Então, só ter a possibilidade de responder uma notificação, por exemplo, por mensagem na tela de bloqueio, não atrapalharia muito uma pessoa que quer pulsar o celular da outra. Mas eu não sei se... provavelmente não, né? Se a pessoa coloca senha, provavelmente isso não... essa função não seria uma opção. O que mais que mudou? Teve, só interrompendo vocês, o teclado também eu acho que vai mudar. Vai sim, vai ganhar um up, né? Não, na real aquele... o teclado não vai mudar, né? Ele só vai... ele vai ter a opção Quick Type. É, o Quick Type, é verdade. Eu vi ele muita coisa, sabe? A possibilidade de instalar teclado de... Eu dei uma olhada aqui. No caso, se indiquei, por exemplo, vai ser disponível para iOS. Eu vi muita gente querendo o swipe, velho. Eu detesto esse tipo de teclado, eu acho que nunca daria certo. Caralho, ajuda pra caramba. O swipe é a parada mais prática da face da Terra, meu irmão. Eu cara, acho que, meu Deus, eu sou um humano que detesta. Eu achei lindo eles não terem colocado isso, saca? Porque ainda bem que no Windows Phone também não tem, mas... Eu acho muito ruim o swipe. Mas se eles vão abrir pra empresas terceiras poderem colocar os aplicativos deles de teclado, vai poder usar o swipe, né? Porque, por exemplo, o SwiftKey, que eu uso, que o Túlio acabou de comentar, ele usa o sistema swipe. Swipe. Não, então... Se o teu teclado tiver swipe e tu não gostar, é só não usar, meu irmão, porra. Mas, eu sou um cara que eu não posso mesmo. Não, bota fé. Eu, antes, depois que eu tinha Symbian, eu esqueci de falar que eu usei um tempo o Windows Phone. Eu tive um Lumia 800. E a parada não tinha swipe, eu nunca tinha usado swipe na vida. Eu fui tentar usar swipe no celular de alguns amigos. Meu irmão, eu quase taquei o celular no chão, velho. Não consegui usar essa porra. Mas é depois de um tempo, velho, quando você tá com o swipe, você começa a pegar o feeling da parada, saca? Eu acho que o swipe deve ser responsável por 90% da porcentagem de acidentes no trânsito por estar usando o celular. Porque, velho, você consegue responder aquilo com uma mão e é muito rápido. Ainda mais com o SwiftKey, que ele tem uma... Skype. É o quê? Eu acho o QuickType muito inteligente. Ele é tão inteligente quanto o QuickType. Então, nunca usei o QuickType. QuickType, cara, eu preciso de três palavras pra concluir minhas frases. Eu escrevo três palavras completando palavras. Não, a previsão de palavras do SwiftKey é tão eficiente, velho, que você às vezes nem trisca nas teclas, você só vai na previsão. Porque ele... Eu faço isso. Pois é, ele pega a base de dados... Do seu histórico de digitação, ele pega das suas redes sociais, do seu e-mail, de tudo, velho. Então ele sabe quais são as palavras mais... Você usa frequentemente. Até gíria, velho. Ele prevê gírias, tem noção disso? Ele prevê emoji. Velho, ele prevê emoji, maluco. Que teclado de Deus é esse, velho? Tu escreve uma coisa aí, ele te dá a opção de usar um emojizinho, velho. É muito estranho, é sensacional, velho. Phones walk into a bar. I forget the rest. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. Eu vi uma das outras modificações que vai ter no novo iOS 8, não sei se vocês já comentaram alguma coisa, sobre as abas. iOS. Sobre a... Quando você pesquisa no Safari... Faz alguma pesquisa, ele já mostra o resultado, dá o preview já da Wikipedia. Tipo, você quer precisar isso. tal isso. coisa, ele já mostra o preview antes de você clicar pra pesquisar. Aham, uhum. Eu achei muito prático isso daí. Bem prático. Sem dizer também que as abas, elas vão estar mais simples e mais leves, né? Então, talvez elas fiquem mais rápidas, o que foi prometido. Mas essa parada das sugestões, a pré-sugestão, eu achei muito bacana. Do Safari que tu tá falando? Sim. É, do Safari. Tá. E em si as abas seria... também. Mais leves. Elas vão ter uma velocidade melhorzinha agora. Seria tipo... quando você digita o nome de algum filme no Google. Aí o primeiro resultado da página é tipo... a sinopse... Sim, aquela preview. Antes de você clicar no link da Wikipedia. Aí vai aparecer tipo sinopse, cast, nota... Capa. Direto do navegador, abaixo da barra de endereço ali já aparece. É, então, o Google Now já faz isso, cara. My bagels pro Google. Vai se fuder, Google Now é foda, mano. Sou muito mais da vozinha que da mulher do Windows Phone, não sei nem se ela tem nome. Google Now, eu comprei a passagem aérea pros meus pais viajar pra Vitória, no caso. Pela Azul. Uhum. Aí o Google Now do meu celular avisou que o voo deles ia atrasar em 20 minutos. Olha só, velho, Google Now é sensacional, maluco. Essa porra é muito doida, velho. É uma bosta. Não, velho, é muito doido. Quando eu tô no meu trabalho, ele fala, então, velho, se você quiser demorar mais um pouquinho aí, porque o trânsito tá foda, velho. Pra sua casa, né, pra lá que você tá indo, porque eu sei que você tá indo. Velho, o Google Now te conhece, velho. Ele sabe dos seus piores medos, velho. Cara, a Judite, que é o nome da mulher que fala comigo pelo celular, ela pergunta em 5 minutos se eu bebi água, irmão. Ela se preocupa com o meu bem-estar, falou? Diferente do gol. Ele mandar tomar água se tivesse usa. Não, velho, eu bebo água na hora que eu quiser. Você tá tentando me manipular, que eu sei. A Judite fala: boa tarde, Vinícius. Já bebeu o seu copo de água hoje? Fala, não, caralho, eu bebi minha dose de cachaça, sua vaca. Cara, tudo bem, mas não esqueça de se hidratar. Ela fala. Também tem umas mudanças muito legais na área da fotografia, no caso, o aplicativo de fotos do iOS 8 veio com várias funcionalidades para edição de imagem. Ah, é. No caso, não é mais necessário você baixar um outro aplicativo para editar as suas imagens, você já consegue editar bastante coisa nas suas imagens pelo próprio aplicativo. É novidade para Apple, mas para Android nunca foi. Pior que é, porque o aplicativo do Android da Google não edita foto. E no caso vem uma mudança na Windows câmera Phone também, no app da câmera, que você pode alterar a exposição da imagem. Da imagem da câmera. O Windows Phone eu posso fazer essa edição, eu posso alterar a exposição e o ISO. Pois é, vai dizer que eu posso fotógrafos poderiam explicar o que seria ser exposição. Explica aí, Vini. Ah, seria. É mexer na claridade. Se eu tiver num dia muito claro e quiser tornar a foto um pouco mais clara, eu só vou lá na exposição e aumento ela um pouco. Não, sim, eu acho. É só uma básica, saca? A pessoa, se ela parar pra mexer pela própria câmera mesmo, ela pega um jeito tranquilo. Sem dizer que eu posso fazer a própria edição depois da foto tirada. Uhum. Mas em defesa do Windows Phone, novamente, eu nunca fiz nenhuma edição nas fotos. A qualidade da lente da Windows Phone e da Apple também, pelo que eu já vi, é muito boa, cara. Mas na real, a edição das fotos que a galera realmente vai usar, eu boto fé que vai ser tipo... filtro. Acho que conta só. Saturação, é. É por tipo aí. Filtro, velho. A galera quer colocar fotinha tipo Instagram. É. Eu vi uma coisa muito bacana aqui no próprio site da Apple, deles falando do compartilhamento familiar, né? Que vai ser colocado no iOS 8. Eles falam que até 6 pessoas da mesma família vão poder compartilhar as compras feitas no iTunes, iBooks e Apple Store. Isso é bem legal. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem, velho. Porque se eu tivesse 8 filhos, velho, como é que faz? Você mata 2. Se tivesse 8 filhos, com certeza você seria pobre. Faz sentido. Eu não só me permitiria ter 8 filhos se eu fosse podre de rico, velho. Filho, se você fosse poder de rico, você ia ter outras obrigações da fazenda de fazer filho. Ter filho, né? Mas o que esse compartilhamento familiar quer dizer aí, piadas à parte? É que quando você comprar um filme, uma música, ou até mesmo um aplicativo, né? Você vai poder espalhar em 6 aparelhos da sua casa. Olha aí, tá vendo? Isso aí é meio... meio... isso aí já é um androidificação. Isso aí já é um androidificação, porque dá pra fazer isso no Android. Só que é uma tretinha, velho, cabulosinho. Na verdade, véio, é uma puta do papel da putagem, porque se eu comprei um negócio, eu vou usar no computador que eu quiser usar como computador. É meu, eu paguei. Não, na real é porque assim, eu acho que esse compartilhamento, eu acho não, tenho certeza, esse compartilhamento familiar você vai usufruir das coisas que você comprou com a sua conta em outras contas. O que eu falei que seria uma tretinha fazer isso no Android é porque se eu comprei um aplicativo, eu posso logar com a minha conta Google no device de outra pessoa e fazer o download desse aplicativo pago, deslogar e a pessoa logar com o login dela. Aí o aplicativo já vai estar lá. Mas, pelo que eu tô vendo aqui no... Júnior. O site da Apple mesmo tá explicando que os aplicativos e as compartilhações vão ser feitas apenas para o cartão de crédito. Então, digamos que o Khaled tenha a conta dele, né, e o cartão de crédito dele cadastrado na conta dele. Aí os outros 5 pessoas forem usar, vão precisar da autorização dele e do cartão de crédito dele. Vão ser todas as contas que tiverem com cartão de crédito cadastrado. Isso, todas as 6, né? Todas as 6. Sim. Pelo que eu tô vendo aqui no próprio site da Apple, essa compartilhamento é feito pelo iCloud, né? E no iCloud você cita quem são os membros da sua família. Isso, faz tipo um cadastro, né? Bizarro. É, bem melhor. É mais seguro, né? Querendo ou não, esses caras da Apple são até inteligentes. Ah, né? Não, que isso. Ah, não. Eu que sou. iPhones walk into a bar. I forget the rest. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. Uma notícia legal também foi no app de mensagens também, que ele vai ter funções similares ao WhatsApp. No caso, você pode... Ele vai suportar mensagens de áudio, no caso, pode enviar fotos também, tudo por SMS. Tem uma coisa muito bacana referente a esse negócio de mensagem que você falou, não só de mensagem, de notificações em si, que você pode responder essa notificação, sendo ela do Facebook ou dos aplicativos que permitirem, né? Responder sem precisar abrir o aplicativo, só pela própria notificação. Eu sei que no Android tem coisa que faz isso, uma e outra, mas eu achei super bacana a Apple fazer isso, achei bem da hora. Tem não, na real eles inovaram isso aí. Responder notificação não tem como. Tem como, tipo... Tem? Não, você lê. Não tem como, você lê a notificação e você pode, tipo, alguns aplicativos. Por exemplo, aplicativo de música. Você pode, pela notificação, pausar, adiantar, ou então... No Foursquare, você pode dar like. Calma aí, bro, deixa eu falar, velho. Então, aí você tem alguns aplicativos que você pode dar like na parada, que você pode... Mas... Ou então, simplesmente clicar e, tipo, clicar e ir pra uma janela de comentário. Por exemplo, tipo, eu tô usando o aplicativo do Skype no meu celular, né? Eu posso me mutar, eu posso mutar vocês e posso desligar a ligação, tudo isso pela notificação. Sem precisar entrar no aplicativo. Mas responder coisa com comentário, essas coisas, é impossível, não tem como. Sim, no caso, no iOS 8 isso vai ser possível. Você pode fazer os comentários direto na notificação. Isso foi uma mudança muito, muito inteligente. O que mais, amiguinhos? Também tem inovações na área da saúde também, que... O iOS 8 vai juntar as informações de vários aplicativos na área de saúde, ou então fitness, e vai dar uma visão geral sobre o seu desempenho, no caso desses aplicativos. Eu tô pouco me fudendo pra saúde, então quero que se expor. E também, seria ter uma parte interessante também, que é o uso para comunicação com o seu médico, por exemplo. Ah, caralho, isso é muito interessante. Você pode, tipo, enviar seus dados, seu desempenho e tal, esse aplicativo pro seu médico, e o médico dá um retorno dessas medições pra você, por meio desse aplicativo. Porra, eu não tinha pensado nisso, velho. Muito interessante. Eu acho que o que mais vai ter de original vai ser esse Continuity. Vocês ouviram falar? Eu vi essa semana. Eu vi essa semana na internet. É tipo, ó, alguém liga, tá ligado, pra você no seu iPhone... E você pode ter a opção de atender ou pelo Mac, né, pelo macOS, ou pelo iPad, ao invés de pelo iPhone, sei lá, vai que você não tá no iPhone, com o iPhone agora, tá carregado. Esse contínuo, um desvio de chamada, saca? Uhum. É não só um desvio de tomada, né? Isso vai ser toda a conectividade que a Apple tá fazendo com a iOS 8. Como eu disse lá no início, o Juninho me cortou, me corrigiu. É, a gente vai poder responder uma mensagem, por exemplo, pelo nosso iPod, pelo nosso iPad, pelo nosso telefone, né? E pela mensagem que veio só no iPhone. Bacana. Também achei muito bacana. Uma novidade que eu basicamente já uso no iPad, no caso, é o aplicativo do e-mail original, default da Apple. Na iOS 7 o aplicativo de e-mail é uma bosta. E no caso eu uso o iMail, que tem as mesmas funcionalidades desse novo aplicativo deles. Você pega o e-mail, você quer tipo adiar aquela notificação, você desliza o seu dedo pra direita nesse e-mail e marca pra quando você quer que ele notifique de novo sobre aquele e-mail. Esse tipo de coisa que já existe nesse aplicativo, no iMail, no caso. Eu vi numa página de tecnologia na internet. Não sei se procede. Se um de vocês puder confirmar isso pra mim, eu agradeço. Sobre Touch ID. Isso realmente vai ser possível? Vai ser possível a gente desbloquear ou fazer reconhecimento através da impressão digital? Na verdade, já existe, velho. Já existe, eu tô atrasado, hein? No 5S e no. Inclusive pra Android, no Galaxy S5. No caso, houve boatos, não sei se isso vai ser verdade, que o novo iPad não vai ter essa função, não vai usar Touch ID. Sério? Porra. No caso, vai ser só pro iPhone. Aí eu já ouvi gente reclamando do Touch ID do iPhone. Que eles dizem que a mão soa bastante, aí é impossível de usar. Mas é mó legal, eu acho super interessante essa parada de você, por exemplo, confirmar compras pelo PayPal, pela digital e tal. Isso é bem legal. Eu tava inclusive conversando com o Túlio de que o celular poderia virar um device único, a única coisa que você vai precisar carregar. Por exemplo, você fazer uma comprinha numa loja e você pagar com o seu smartphone, como já tá acontecendo no transporte público de São Paulo, as pessoas estão usando o celular, o NFC do celular, como transporte único. Não é transporte único o nome, é vale único, alguma coisa assim. Então, é a passagem pelo celular, você baixa o aplicativo da empresa de ônibus, você faz o cadastro e você recarrega o seu transporte. Não é transporte único, cara. Bilhete único, isso. O nome é bilhete único. Você faz a... É aquele treco. É, aquele cartãozinho lá. Você recarrega o seu cartãozinho, aí quando você chega no ônibus, você só encosta seu celular, deixa seu celular pertinho do negócio, que a catraca libera e você paga. Isso é muito legal. Por exemplo, tipo, eu fui no McDonald's. Pois é, velho. Isso já tem algum tempo em jogos online. Porque jogos pra quem online. Manja um pouquinho de jogos, saca, sabe que existe a classe dos cash. São pessoas que compram coisas dentro do jogo com dinheiro mesmo. Isso já é possível através de smartphones com o próprio crédito do smartphone. Você compra o cash, ao invés de você colocar o seu cartão de crédito, você paga com o crédito do celular. Isso é bem claro, tem um aplicativo específico pra isso e tudo mais, né? Você compra cash com o crédito do celular? Isso mesmo. Antes de começar a usar smartphone, eu pensava que era assim que a gente comprava aplicativo e coisas pro celular. É. Também sim. Eu sei que é, mas... Imagina. Antigamente era, né, aqueles portalzinhos lá que você ligava pra comprar download de música. Era só uma forma de ganhar seu dinheiro, porque lá não valia de nada, né? Só aquele ego lá. Eu usei o ego, consegui informar. Eu nem sei do que você tá falando, cara. O ego, também não. O ego, gente, o ego era um portalzinho que tinha da TIM. Não, era da Claro. Que aí, tipo, ele ficava te mandando recadinhos e você respondia pra ele. É tipo, coisa de Forever Alone. Que bosta. É. Eu não tinha amigos naquela época. Mas então, essa parada que eu tava falando com o Tony de usar o celular como seu device único... Aí agora com o Touch ID, Se, por exemplo, onde é que eu vou comprar aqui um hambúrguerzinho? Você encosta o seu celular lá com o NFC e tal, aí você já deixa o dedinho no lugarzinho onde tem o Touch ID e já reconhece que quem tá usando o device é você mesmo, por causa da sua digital. E você já paga a parada, velho, que é sensacional. Não vou precisar mais andar nem com carteira, velho. Caralho. Eu tô esperando, eu espero fervorosamente por esse futuro. Mas tem uma questão de segurança também no caso da impressão digital, que não... Por mais que toda a galera ache que é um sistema seguro, ele não é. Tem falhas. Sim, é, sim, claro. Você... Não, então, a gente espera soluções mais seguras. Só que eu realmente vejo esse futuro como um device único, como super real e palpável. Two iPhones walk into a bar. I forget the rest. That's funny. Was it something I said? Yes, it was. Vocês, né? Cada um de vocês espera que os celulares possam vir a trazer, né? Como assim? Ah, não, porque assim, a gente... Eu, pelo menos, com esses lançamentos de iOS, todo mundo fica esperando a porra toda. Assim, caralho, vai lançar o iOS 8, vai mudar a minha vida. Por exemplo, você fala... Vai sair o iPhone 6. Oi? O iPhone 6 vai sair. O iPhone 6 vai ser do caralho. Você mesmo aí, Juninho, falando do celular ser o seu device único. Vocês esperam... Seria, tipo, super da hora que viesse numa atualização, assim, de repente, praticamente. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, assim. Ah, então, eu meio que já disse, né? Device único. É, tipo, andar com um celular no bolso e você ter tudo. Ter a sua carteira de identidade, ter o seu dinheiro, ter tudo. Poder, né? Abrir o portão eletrônico da tua casa. É, serviço, nossa, exatamente, velho. Pagar puta, você quer parar. Zé, que porra é essa? Oi? O quê? Vocês querem ser o carinha lá do Hot Dogs, né? É! É. Exatamente, uhum. Caralho, é isso mesmo. Essa é a ideia. É disso que a gente tá falando. Tá aqui, pariu. Aqui é o mundo pelo celular. Falar em Hot Dogs, esse jogo parece muito da hora, né? É uma bosta. É uma bosta? Sério? Joga GTA que é melhor. É uma bosta. Não GTA, Hot Dogs. O Edu quer dizer que ele só levanta a expectativa. Ele é tipo um iOS hoje. Vamos dar um hype aqui. Hot Dogs ou Khaled? Esse Hot Dogs foi muito foi criado na mesma época que GTA. Ele só não foi lançado na mesma época porque o GTA foi lançado primeiro. Então, prejuízo pra eles. Cagaço do caralho. Aham. Uhum. Porque, velho, fizeram véio. Uma propaganda fodida, né? Véio, eles só fizeram propaganda. Jogo que é bom nada. E isso é uma coisa que a Nintendo tem que aprender a fazer. Propaganda? Falando sobre propagandas, a Nintendo não sabe vender os seus produtos. Ela não sabe criar uma forma de oferecer. Ela vende, pô, ela coloca uns bonequinhos do eu. Sim, cara, mas, tipo. Ela não consegue. Ela não consegue convencer os consumidores de ter não, o seu produto. Os consumidores da Nintendo são a galera que já conhece. Então, ela não traz alguns novos consumidores. Então, mas a gente tá. Ela tem potencial pra conseguir competir com as líderes. Né? Porra nenhuma, meu irmão. Wii U é uma bosta, aquilo lá não é nova geração nem fudendo. Ô, Vinícius. Oi. Só falando mal da gente aqui, cara. Me ajuda. Eu nem ligo. Eu ligo, cara. Esse negócio de falar da mal da Nintendo, velho, tá errado. Não, é porque, saca, é o seguinte, Khaled. O que uma criança pode te dizer sobre o mundo? O recalque bate no seu emote e volta? Khaled. Oi. Eu nem paro pra explicar esse tipo de coisa, saca? Que seria a mesma coisa de eu abrir um formigueiro e falar: oi, pessoas, eu sou um ser humano. Saca? Nada de aham. Desperdício de tempo. Voltando pra pauta, meus camaradas. iOS 8. Já pensou você poder ligar o seu carro e tudo na sua casa pelo celular? Uai, véi. Já é possível, cara. Cara, ultrapassado. É isso que eu porque quero, velho. Dependência, é tudo que eu tô legal, pedindo. Nintendo só compra Android, mas é porque vocês falaram que é mais barato, certo? Então, a maioria das pessoas tá experimentando smartphone agora. Vamos dizer assim, nos últimos 5 anos. É quando ele... Nos últimos 5 anos foi quando todo mundo tava experimentando smartphone. Pois é, mas ainda tá acostumado. É tipo uma linha, uma curva de aprendizado. Aí quando as pessoas começaram a ficar mais seletivas e exigir um padrão maior, quem sabe eles passam pro iOS. Certo? Eu não sei, porque é muito caro essa porra. Isso tem mais a ver com classe social. Eu acho exatamente isso, que muita gente acaba comprando um iPhone porque é um iPhone, não porque pelo que ele vem a oferecer. Sim. Porque as... Isso, né? Porque às vezes o cara pode oferecer, um Android podia oferecer uma coisa muito mais bacana do que o último iOS que saiu, mas o cara não vai comprar porque ele vai comprar um iPhone. Porque é um iPhone. É status. Esse tipo de user, eles não vão chegar ao máximo do device, eles não vão precisar de toda a potência dele, não vão precisar de nada. Eles podiam muito bem usar um celularzinho bosta que tem o WhatsApp. Não, eles só precisam do WhatsApp, o Facebook e o Instagram. É. Só. Pra postar foto das gororobas que eles comem no restaurante pobre, que eles fazem um monte pra parecer. Seu preconceituoso. Rico. Macarrão verde. E o Tinder, é claro. O Tinder é super importante. Das novidades tem o novo Spotlight. Vocês falaram? Nem percebi se vocês não, falaram. Não, falando. Não. Eu não falei porque eu não entendi muito bem o que é. Alguém entendeu? Spotlight? Consegue explicar? É aquela pesquisa rápida. Foi mal, Vinícius. Foi mal, velho. Foi mal. Aqui, ó. Você tem a opção lá de fazer o Spotlight. Eu acho que antigamente era simples pra pesquisa de internet, saca? Uhum. Ou de aplicativos. Agora você vai, com a nova atualização, você vai poder procurar documentos, saca? E até número de telefone. Isso é um adendo a mais nessa nova atualização. Mas o que é o Spotlight? Que é isso que eu não saquei ainda. O Spotlight é o pesquisar do Windows, pode-se dizer, numa linguagem bem chula. Eu acho que eu sei o que tu tá falando, é tipo aquela barrinha de pesquisar que fica em cima dos apps, né? Então, sim. Aquilo lá só pesquisava aplicativo dentro do celular. Era só... E agora ele pesquisa dentro da internet. Sim, exatamente. Vai pesquisar isso, e além disso vai pesquisar contatos e os... Documentos. Vai ser uma pesquisa completa, né? Geral, completa, pô. Isso é bem da hora. O Google não faz isso. Sim. Eu quero que se foda o Google. Porque você não tem um. Se você tivesse um celular que você falasse ok, Google Now, e ele respondesse, você ia mudar a sua opinião da vida. Não tem como perguntar onde o celular tá, né? Você perdeu o celular na sua casa, você fala alguma coisa e ele, sei lá, onde está meu celular? Ele dá um grito. Não. Se você perdeu. Olha, ele respondeu. Oi. Irmão. A Judite acabou de me falar pra eu não dar moral pra vocês, falou? A Judite, né? Ela falou, Vinícius, não esquente com esse tipo de pessoa. Eu falei, tá bom, Judite, o que seria de mim sem você? Pô, ele vai sair pro iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPod Touch quinta geração, iPads 2, terceira geração, quarta geração, Air, Mini... E o Mini com Retina. E, né, claro, com o iPhone 6 que vai sair aí agora. Há boatos que dizem que é agosto, né? Então, pra você que tá esperando aí, tem novidade pra vir. E o iPhone 6 vai vir com duas... Vai ser mais de uma versão, no caso. Os boatos que eu vi é que o de agosto vai ser com a tela menor, de 4.7 polegadas. E em setembro vai lançar o resto. Os outros tamanhos, que eu não sei quantos que vão ser. Eu acho que vai ser dois modelos, no caso. Eu tô esperando que seja de 4.7 polegadas e um de 5.5, não sei. Eu vi gente falando que... Na real, não vi. Eu vi uma foto que saiu de uma dessas produtoras de capinha de celular. E elas já têm um histórico muito bom de boatos, no caso. Tipo, elas recebem as informações antes das produtoras e começam já a desenvolver as capinhas de celular. Aí uma dessas empresas de capinha tirou uma foto de um modelo de uma capinha de um iPhone que teria uma tela de 6 polegadas. Caralho, televisão, hein? Caralho, eu acho que eu ia comprar um iPhone de 6 polegadas. Eu também compraria. Eu passaria a usar o iOS só pelas 6 polegadas de um iPhone. Só que não. Pra ser babaca. Só que não, porque essa porra vai vir custando uns 4 mil, eu não duvido nada, mano. Eu nem iria comprar porque eu seria roubado em uma semana, então. Só fazer o seguro do celular, pô. E Khaled, você não já falou que odeia phablets? Por que você teria um celular de... Não odeio mais. Eu comprei o meu primeiro smartphone. Não odeio mais phablets. Véi, tela é tudo, véi. Eu vou ter que explicar o que é phablet? Vai, eu sou das cavernas. Tablet plus e fone. Fone e tablet. Phablet. Júlio, se você tivesse na sua frente todos os smartphones do mundo, todos, sem exceção, você pegaria um iPhone? Pegaria, né? E você, Júnior? Cara! Não. Por que não? Véi. Eu já sei a resposta. Isso que eu ia falar. Quanto mais bom, velho. Essa porra é meu sonho de consumo. Eu quero muito aquele, velho. Eu quero muito aquilo, velho. Nossa senhora, velho. Vem com o Sino G, maluco. Meu Deus, como eu quero esse smartphone. Obrigado, tchau. Beijo. E você, Vinícius? Cara, eu escolheria o último modelo do Windows do Lumia, que é o 1520. Cara, aquela bagaça de 4 e um megapixel, filha da puta. Caralho, velho. Tocando uma bronha lá em cima. Vou carregar com aquela desgraça de tijolo do celular no meu bolso, velho. Eu prefiro carregar uma Canon profissional. Isso, puta, eu achei muito louco, velho. Tá bom, vamos lá. E você, Yuri? Olha, eu nunca tive Android, mas a minha mãe tem e eu já usei o celular dela. Eu não consigo achar nada do que eu quero naquele negócio. Então eu acho que eu ia tentar o iOS, porque talvez ele seja melhor mesmo. Qual é o Android dela? Qual o celular dela? Eu não sei não, mas deve ser inferior. É Samsung? É. É, então... É, pode esquecer. Ah, não, mas eu já odiava Samsung, isso é por isso. Então, não, eu não ia pegar não. Você pegaria só pra ser babaca. É, babaca. Você já é sem um, imagina como. Babaca, velho. Né? Esse filho da puta. Babaca do jeito que é. A porra de um iPhone. E de trás do volante? Meu Deus. Eu ia matar as pessoas com iPhone. Nossa, perdi. Caralho, eu tava sentindo aqui algo estranho mesmo. Eu falei, mas que porra é essa, velho? Vai ter um aplicativo raiz que já vai vir na parada que se chama iRola. Você aperta o botão, a parada começa a vibrar e todo mundo faz o que já faz com o iPhone. Enfia no cu! Eu vou ver pornografia que eu ganho mais. Aí tu... Valé, eu mandei pra você a música aí do Ney Mato Grosso. Ah, vai tomar no meio teu cu, Vinícius. Sai daqui, sai! Toma! Eu não sou gay! Então acabou-se? Posso me embriagar? Vamos encerrar então. Tchau, gente! Beijo, tchau!